Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero glorificar a Deus pela sua bondade. Eu quero pedir perdão aos irmãos que nesses últimos 3 meses eu tenho me sentido meio fragilizado espiritualmente, mas a partir de semana passada, sim, eu já me senti novamente firme. Louvado seja Deus, já me senti renovado, restaurado, fortalecido. Isso eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Então, se você escutou desses últimos 3 meses algumas pregações que não te foram satisfatórias, eu quero te pedir perdão, mas que você tenha paciência, que você releve alguns dos nossos erros e que Deus possa voltar a falar ao teu coração de uma maneira profunda. Eu quero meditar com você no livro de 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus quer para mim e para você é obediência à sua palavra. Deus quer que nós meditemos na palavra de Deus e venhamos a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus, ele deixa registrado, Mateus 7, quando 24, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. É o que o Senhor quer de mim e quer de você. Ele quer que nós venhamos a obedecer a sua palavra. É isso que a palavra de Deus diz, que o Senhor tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos obedecer e colocar a palavra de Deus em prática. Vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, um beijo no seu coração e eu quero dizer que eu amo vocês. Maravilhoso seja o teu nome, Jesus. Pedimos que a tua presença e a tua glória se manifeste a cada coração. Ensina-nos, Deus, a viver segundo o teu querer, a andarmos segundo a tua vontade. Pedimos que o Senhor ilumine cada coração, dando o discernimento e o poder, a direção necessária de fazermos a tua vontade, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos dirige, que nos protege, que ilumina nossos corações, que nos dá paz e graça. Pedimos, Deus, que o Senhor venha intervindo com poder e glória, quebrando todas as cadeias do inferno. E as pessoas que estão, Deus, no leito, hospitalizadas, que o Senhor possa ter misericórdia e curar estas pessoas. Pedimos, que Deus, que o Senhor venha intervir de uma maneira tão maravilhosa e tão significativa. Ensina-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oh, Rakanamassuri canta, quebramos e repreendemos todo o espírito das trevas, todo o espírito de acusação, de medo, de tormento, porque a Tua palavra declara que o amor lança fora todo medo. Nós abençoamos a nação brasileira, abençoamos a você que nos ouve, abençoamos a Tua família. Que você seja repleto e inundado da presença do Eterno em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amor, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão. Amor, o tão grande amor, o tão grande amor. Recebemos aqui o e-mail da Inês Sofia. Ela manda este e-mail lá de Portugal. Loilé, muito obrigado, minha amada. Abençoe os irmãos de Portugal. E ela escreve assim: sou uma jovem de 21 anos. A minha pergunta é: por que um jovem que não tem pai e vive com a madrasta, que não é cristã, tem que sofrer tantas adversidades por simplesmente querer ir à igreja? Essa é uma boa pergunta, minha querida. Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o Mestre das nossas vidas. Ele foi o nosso perfeito representante e o nosso maior professor. E Jesus disse que ele foi perseguido, zombado, escarnecido. Ele foi chamado de beberrão. Ele foi chamado de Beuzebu, do próprio demônio. Ele foi chamado de tantas coisas. E a verdade, minha amada, é que Jesus disse: se me perseguem, que sou o mestre de vocês, o que dirá os meus discípulos? Mas eu quero te dar uma notícia boa. É que a perseguição não é contra a sua pessoa. A perseguição é por aquilo que você carrega, o poder do Espírito, a mensagem do Evangelho. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, a perseguição da tua madrasta não é ela, mas aquilo que está por detrás dela, usando a Deus, usando para tentar te ferir, te sucumbir, fazer você recuar na fé, mas não retroceda. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, de 10 a 12. Então veja, minha amada, que Jesus diz que grande será a sua recompensa, Inês Sofia. Grande será o derramar do Espírito de Deus. Então se você enxergar além das circunstâncias, e se você colocar o seu coração na presença do Eterno, e se você tomar isso como um ato de você estar andando na comunhão que o Senhor anseia que você esteja, então o Senhor vai fortalecer o seu coração, porque quando nós somos provados, nós somos aprovados, e quando nós somos perseguidos, o Senhor se levanta para nos proteger. A sua luta não é contra a sua madrasta, mas por aquilo que está por trás dela. Então ora, interceda, clama e não se entristeça. Se sinta honrada, porque o Senhor vai te honrar. Pedro foi açoitado e ele saiu dando júbilos, porque ele disse, eu estou feliz demais, porque eu fui digno de sofrer por causa do nome de Cristo. Felizes os que são perseguidos, porque serão ricamente recompensados e abençoados em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 22. Fez Moisés sair a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminho de 3 dias, no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam-se junto às águas. Queridos, nós temos aqui uma orientação do nosso Deus para a minha vida e para a sua vida, porque muitas vezes nós temos andado lutando daqui, lutando dali, correndo daqui, correndo dacolá, e muitas vezes o cansaço nos chega, a exaustão, e nós estamos como esse povo aqui. Deus, eu estou cansado. Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a vitória na minha vida, eu quero paz. Senhor, eu quero que o Salmo 23 se cumpra na minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva junto a águas de descanso. Era o que esse povo aqui estava ansioso e desejando. Água e água com descanso. Diz a palavra de Deus aqui, meus amados, que o povo murmurou contra o Senhor. Isso não resolve. O que resolve é o que Moisés fez. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Você murmurar, você reclamar, você falar para o seu marido, você falar para sua sogra, você falar para um conhecido, não resolve você reclamar. Agora, clamar ao Senhor resolve. Colocar os teus problemas, as tuas angústias, as tuas necessidades diante do Senhor, você e Deus, e isso resolve. Não pense que você vai estar ofendendo o Senhor ou você estará indo contra o Senhor se você falar, Senhor, estou nessa situação. Eu me lembro quando eu era jovem, uma vez eu fui para a igreja, só estava eu e o porteiro lá, era um dia de tarde, e eu me ajoelhei, comecei a orar, e a minha oração começou assim, Senhor, está mal, Senhor, está mal, Senhor, ó. E o Senhor virou para mim e falou assim, o que você quer? Eu falei, Senhor, eu preciso disso, disso, disso, disso, disso. Eu fiz uma lista mental para o Senhor. E o Senhor virou para mim e falou assim, sai daqui, vai numa papelaria, compra uma cartolina, escreve os teus pedidos, porque eu vou cumprir. E queridos, eu saí daquela igreja, eu fui numa papelaria, comprei a cartolina, escrevi os objetivos que eu queria, os alvos que eu queria, e para a glória do Senhor, de todos aqueles pedidos, só teve dois que não se cumpriram, porque depois eu mudei de ideia. Eu falei, não, isso aqui eu pedi, agora não quero mais não, porque o Senhor é bom. E diz a palavra de Deus aqui, clamou o Senhor... clamou Moisés ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. O Senhor sempre vai te dar uma direção, amados. E a árvore que o Senhor mostrou aqui é aquela árvore que Deus deseja que eu e você sejamos. A Bíblia diz em Ezequiel 47:7 que quando nós estivermos junto aos rios do Senhor, aquele rio de água viva que primeiro deu no tornozelo, depois na canela, depois na cintura, depois já era rio caudaloso que tinha que se atravessar nado. Quando nós estivermos ali na presença do Senhor, buscando ali em Deus, Deus vai fazer com que essa árvore, as folhas sejam remédio, os frutos sejam alimento. A mesma coisa que diz aqui, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Querido, a palmeira, ela é originária do oásis, porque a palmeira, ela bebe 500 litros de água por dia. E essas palmeiras aqui, existem mais de 2.500 espécies de palmeiras. Mas naquela região ali de Israel, naquela região ali do Oriente Médio, a palmeira mais, que mais tem abundância lá é a tamareira. A tamareira, ela é uma palmeira muito farta naquela região e, para você ver, ela tem 72% do fruto dela é de energia, é hidróxido de carbono. Ela tem potássio, cobre, magnésio e cálcio, então ela é calmante, porque ela também tem a vitamina B5 e ácido pantotênico. Ela é contra a insônia, porque um dos elementos dela faz a melatonina. Ela controla a anemia, porque tem celulose, ferro e frutose. Ela é boa para o intestino, porque ela é rica em fibras. Ela desperta o apetite. Ela evita gripe, evita viroses. Tudo isso aqui, por quê? Porque essas palmeiras estão junto à fonte. Se você quer que nenhuma enfermidade venha sobre você, diz aqui, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você tem que estar onde? Junto à fonte ali. E qual é o mandamento que Moisés deu? E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Eu sou o Senhor que te sara. O que o Senhor na prática quer, meu amado? Que você ande em santidade, que você ande em retidão. Por isso a palavra do Senhor diz, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. Aí vai vir palmeiras, oásis, água sobre a tua vida, vai vir uma direção que o Senhor vai te mostrar, olha, não adianta murmurar, agora clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O Senhor vai te dar essa direção, quando você decidir, eu vou buscar o Senhor, eu vou ser mais crente, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou andar mais em santidade, aí você vai sair do deserto e vai chegar em terras de descanso. Que Deus te abençoe, até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome de Deus, meus amados. Todos nós que somos cristãos iremos passar por provações. Ninguém gosta em sã consciência das provações. Mas você tem que compreender que se você é cristão, então você passará por provações. Agora, o fato é que as provações nos levarão a um caminho sobremodo excelente. Exaltarão o nome de Deus, fortificarão a nossa fé e expurgarão, tirarão do nosso coração todo pecado, todo orgulho, toda vaidade. Veja que em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Meus amados, À medida que a fidelidade dos cristãos crescia, aumentava a perseguição. Roma tinha como seu Deus César, e todo aquele que não se colocava debaixo do seu jugo era torturado, provado, queimado, tornava-se muitas vezes espetáculo aos zombadores que se deliciavam em ver o massacre dos leões aos filhos de Deus. É nesse contexto que o apóstolo Pedro exorta os cristãos da época a não estranhar o fogo ardente destinado a provar a cada um. Ou seja, a provação não era apenas uma fofoquinha ali, um probleminha colar, mas era literalmente a perseguição contra as suas próprias vidas. O sangue dos mártires foi a semente que o Senhor usou para o crescimento e fortalecimento da igreja. A tenacidade suprema destes homens demonstrava seu grande amor ao Senhor e como Ele nos fortalece nas provações. Assim, quanto mais intenso era o fogo, mais surgiam cristãos genuínos, os que foram relatados pelo apóstolo João. Eles venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Está lá em Apocalipse 12, 11. Isso nos leva a corar de vergonha, porque na maioria das vezes nossas provações são tão menores e mesmo assim muitos crentes reagem com murmuração, incredulidade, esfriamento da fé e do amor ao Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Meus queridos, toda provação não é um fim em si mesmo, mas algo que Deus permite ou faz para nos tratar, nos purificar, nos transformar pelo fogo das tribulações. Somos como ouro que precisa ser triturado, misturado com um solvente, ir ao fogo em elevadíssima temperatura. A partir de então, o ouro fica líquido e desce por ser mais pesado do que outras substâncias impuras ou menos nobres, como o ferro, o cobre e o zinco, e estes juntos com o solvente sobem e são removidos. Surge assim um metal mais puro, refinado pelo fogo. É, meus queridos, não é por outra razão que em Provérbios 17:3 diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Veja que o crisol é o lugar onde se fazia a prata, que também vai ao fogo. O forno, o ouro. Mas é o Senhor que prova os nossos corações. As provações levam a testar o nosso coração e aonde o nosso coração está. O fogo da provação faz parte da sapiência do nosso Senhor para nos purificar. Assim como o ouro que uma vez fundido torna-se como uma nova liga mais refinada e acrescida da honra de Deus. Entretanto, desejar um evangelho sem cruz, uma verdade sem transformação, um discipulado sem constância, é o mesmo que não conhecer o teor da prova e ansiar ser aprovado. Pedro nos ensina que a fé que temos é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, pois é genuína, e resultará no louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1:17. É surpreendente que, além de sermos exortados a permanecermos fiéis nas provações, Pedro acrescenta: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Meus amados, ter uma visão celestial das provações nos fortalece, nos leva à fidelidade ao fervor da fé e a receber recompensas indizíveis dos que perseveram até o fim. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser forte e firme no dia mau, no dia das provações,